Energy J, dá ué, na moral, já gostei muito, hoje nem consigo olhar na cara, chega a dar nojo, você com atitude de safada, me apaixonei. Saveiro Brasil, a maior comunidade de saveiros do Brasil. Ericlis, de Campo do Tenente, Paraná. Pai, que vocês copiam. Pai, mexer na bunda no ritmo do papá. Papá, papá, papá, papá, papá, papá. Ericlis, de Campo do Tenente, Paraná. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. Cerveja seguinte. Quando se apaixona de verdade, RD. Quando a mulher é boa de verdade, você não quer mais saber de baile. Pra você, tudo muda, tá ligado? Fica tudo diferente. O baile já não é mais legal como antes. As madrugadas já não é como antes. Nada disso me completa. Você, eu e uma coberta já é o bastante. Veio na hora certa. Nada disso me completa. Você, eu e uma coberta já é o bastante. Veio na hora certa. Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar. Mas que droga, eu me envolvi. Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor. Segura a tua blusa. Como assim? Você sentando é bem gostosinho. Você quicando é bem gostosinho. Você dançando é bem gostosinho. Você é tudo de bom. Quando o malandro se apaixona, ele sossega. Você crê ou você acredita, mulher? Ericlis, de Campo do Tenente, Paraná. Lá no Mandela, tu sabe como é que é. Lá no Mandela, tu sabe como é que é. Lá no Mandela, tu sabe como é que é. Lá no Mandela, tu sabe como é que é. Só não transa quem não quer. Só não transa quem não quer. Isso a Globo não mostra. Deus me livre, socorro.